A sua rádio onde você estiver. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das Três Fronteiras. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte, com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Muito bom dia, você que está na sintonia da Transamérica Foz neste último sábado olímpico, 20 de agosto de 2016. Eu sou Guilherme Wojtkowski, este é o programa Fronte e em nome de toda a equipe eu peço sua companhia até meio-dia com música, informação, descontração, bate-papo, atrações, digamos assim, pouco usuais no seu rádio. Olha, fique conosco, confira e não deixe de interagir. 4588-282828, nosso contato no WhatsApp, Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook, @ Transamérica Foz, nosso perfil no Twitter, e 3028-2828, nosso bom e velho telefone fixo. E sem mais delongas, vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. E já está disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral a lista de candidatos na disputa por uma vaga na Câmara Municipal em Foz do Iguaçu. Ao entrar lá, você vai reparar, né, que nem todos os 276 nomes inicialmente apresentados pelos partidos foram aceitos. De momento, apenas 271 foram homologados, né, uma lista que pode diminuir ainda mais à medida que a documentação vai sendo julgada. No site do TRE do Paraná, seção Eleições 2016, estão informações preciosas, como certidões negativas apresentadas pelos candidatos, também um item muito importante, o patrimônio, com descrição dos itens e valores de cada um. E não se trata de bisbilhotar a vida alheia, né? Por exemplo, o comerciante aí do seu bairro, que está se candidatando a vereador, mas declarou à Justiça Eleitoral como patrimônio apenas um carro velho de pouco valor, sabe? Mesmo ostentando normalmente um padrão de vida bem maior no seu dia a dia. Bom, o que quero dizer com isso, né? Compare, né? Você acha mesmo que esse cara, ao não informar a lista completa de bens ou ao não ter os bens registrados no seu nome, né? Talvez, mesmo sendo o dono de fato, é uma pessoa que merece sua confiança? Ó, porque a minha, particularmente, não. Não merece, não. E algo que chama atenção também é a quantidade de candidaturas, como posso dizer assim, né, extrovertidas, né, com nomes e apelidos engraçadões que despertam tudo menos a seriedade que se espera de um futuro vereador ou vereadora. Outro ponto chamativo, a baixa proporção de mulheres na comparação com os homens e o perfil, no geral, parecido entre os candidatos. E é claro que eu não posso citar nomes aqui, né, mas a primeira reação, olha, ao ver a lista, é de desânimo. Desânimo mesmo, mas meu pedido a você é que não se deixe abater por isso, não. Porque é o que eu já comentei várias vezes aqui no Front, também no Transnotícias, de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Não é possível, né, que entre esses quase 300 candidatos, você não consiga encontrar pelo menos um só, que seja merecedor do seu voto, que tenha capacidade técnica e também moral para exercer o cargo de vereador, isso independente de orientação política ou preferência partidária que você venha a ter. A tarefa de separar o joio do trigo é complicada e pode ser trabalhosa, claro, mas necessária. Pedido meu, clamor nosso da sociedade, não jogue seu voto no lixo, porque de uma decisão consciente agora dependerá a qualidade da gestão pública na nossa cidade por no mínimo 4 anos. Pense bem em quem será seu escolhido ou escolhida na disputa pela Câmara Municipal, porque se tivermos uma Câmara medíocre, né, que pouco se lixa para os interesses da população e não fiscaliza o prefeito, olha, é impossível esperar que a gestão da prefeitura seja eficiente. Vamos valorizar, portanto, nosso voto para vereador, prestar bem atenção em quem vamos votar. Fronte Transamérica, até meio-dia. ordem e progresso. Enquanto a zona continua no Congresso, quem foi que disse que a justiça tarda, mas não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar. Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Ei! Disse que deputado não ganha mensalão. Se tudo aqui acaba em samba, o país acorda bamba. Querem me derrubar. Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Quem foi que disse que a vida começa aos 40? A minha acabou faz tempo, agora entendo porquê. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Câmara tenta acabar com o voto secreto. Pagão aéreo causa mais de 180 atrasos. Acusado de corrupção não será alvo. Os dias passam lentos, os dias passam lentos, yeah. Cada dia eu levo um tiro, cada dia eu levo um tiro. Não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis. Programação musical aqui no Front e, possivelmente, esta é a última vez que ouvimos essa trilha aqui na rádio. Pelo menos até 2020, né? Passou rápido, caramba! Trilha de Olimpíadas, Jogos Olímpicos Rio 2016, quase terminando, para a tristeza de muitos e alegria de poucos. Hora de fazer aí um repasse das medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil. Aí você começa a enumerar, né? Vôlei de praia, salto com vara, judô, não, nada disso. Vamos fazer um repasse das medalhas não olímpicas que não nos enchem nem um pouquinho de orgulho o nosso peito. Brasil! E vamos a elas, nossas velhas conhecidas e companheiras do dia a dia. Ouro para o Brasil em corrupção, categoria geral. 10. Medalha de ouro para a classe política, categoria migué, cara de pau, com ou sem óleo de peroba. Medalha de ouro para o eleitor brasileiro nas modalidades trouxa, otário, desinteresse na hora de escolher candidatos. Ouro para o Brasil também na modalidade passamento de perna, estilo livre, com recorde mundial de levar vantagem em tudo, conquistado na base do jeitinho. Medalha de ouro para o brasileiro na categoria cordialidade. Peraí, mas desde que você não seja gay, lésbica, negro, índio, japonês, de outra religião, tenha votado no outro candidato e venha querer dizer que eu estou errado no Facebook, né? Que é isso, rapaz? Tá de brincadeira com a minha cara? Ó, vou ligar aqui o Caps Lock e triturar você, porque eu sou muito macho, muito valentão no Facebook, tá bom? Mas na vida real eu sou só um enrustido, né? Pianinho, enfim, medalha de ouro! E não venha com essa de dizer que se hoje estamos assim é porque os portugueses roubaram nosso ouro. Olha, não senhor, hein? Porque quem rouba nosso ouro há pelo menos 194 anos somos nós mesmos, né? Brasileiros da clara e da gema. Brasil! E para terminar esta linda cerimônia de coroamento no lugar mais alto do pódio, senhoras e senhores, vamos ouvir agora o hino nacional do brasileiro. Silêncio, por favor. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Fronte Transamérica em maratona até meio-dia. Ninguém me diz nada. E lá Camburão não vai com a justiça. Pois não há ladrão e é boa polícia. Na rádio aparece a Suécia bacana. E se leva o bagulho e se deixa a grana. Não é como esse ambiente pesado que você me trouxe para ser roubado. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Em todo o Brasil, Transamérica. Just beat it. Jumping up on your bed and do what you can. Don't wanna see no blood. Programação musical aqui no Front. E é o seguinte, hein? Um dos assuntos do noticiário do mundo nesta semana foi o caso dos 4 nadadores dos Estados Unidos que disseram que foram assaltados por homens armados no Rio de Janeiro. E, bom, né? Não era nada disso. Estou certo, homem do Google. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Abração pra você, cara. Isso mesmo. Um dos assuntos mais comentados do mundo. Pois bem, eu sei que o homem do Google é candidato a prefeito, né? Pelo PHG do B, o Partido do Homem do Google do Brasil. Tem toda uma legislação eleitoral sobre esse assunto, mas eu sinceramente não conheço ninguém, né, pessoa física ou virtual, mais capaz que você para comentar esse assunto. Estou certo? Claro que está, Guilherme. Bom, minha opinião, amadorismo puro desses nadadores. Eles acharam que aqui era tudo bagunça, que iam contar qualquer lorota, a gente ia engolir, enfim, não ia ter como desmentir e ponto. Se acharam o bicho da goiaba, a última bolacha do pacote, né? E eis aí o tipo de coisa que jamais aconteceria com você, homem do Google, versão nacional do buscador. Você não daria esse tipo de bobeira, né? Estou certo? Muito certo, Guilherme. Eu sou o cara. Malandro é malandro e mané é mané. Exatamente. Resumo da ópera, né? Os nadadores foram numa festa, ficaram até de madrugada, encheram a cara, pegaram um táxi para voltar para Vila Olímpica, pararam ali num posto de combustíveis para esvaziar o joelho e, mais loucos que o Batman, né, começaram a quebrar tudo, levando ali uma juntada dos seguranças. Foi isso. Ponto. Digamos que fosse você ali naquela situação, o homem do Google. O mundo quer saber, como é que você reagiria? Inventaria uma historinha de assalto também? De jeito nenhum, Guilherme. Até porque não conheço o assaltante que rouba. Mas deixa a vítima com o celular e a carteira. Pois é, nesse ponto nossos ladrões são bem profissionais, né? Como é que seria a sua reação? Eu aprontaria todas também. Mas ficaria de boa. Sem me pagar de gatão. Para não chamar a atenção de ninguém. Exatamente, até porque agora todo mundo ficou sabendo, né, que eles marcaram encontro pelo Tinder, pularam ou tentaram pular a cerca, enfim, se chaparam, tudo mais. Tipo uns parças aí de uns e outros, né, que jogam na seleção brasileira. Bom, e que dica você dá para um atleta olímpico que quer ir pra farra numa boa, sem se estressar e sem virar o centro de nenhum tipo de atenção negativa? Peguem alguém na própria Vila Olímpica. Alguma atleta que também esteja na mesma situação, sem poder aparecer. Só não faça como a menina Ingrid, que levou o menino do lago para dormir no alojamento, e virou o maior B.O. Ah, teve disso também, né? Faltou malandragem ali. Algum outro conselho? Não faça de sua vida sexual uma Olimpíada, que só se agita uma vez a cada 4 anos. Mantenha-se no balanço. Pratique todas as modalidades, ginástica e até revezamento. Só tome cuidado com a menina do salto com vara. A surpresa pode não ser agradável. É, mas essa piadinha aí já é batida e manjada, né? Até você mesmo já fez umas 2 semanas atrás. Enfim, ficou fraco o repertório, hein? Desse jeito eu não pego nada. Nem medalha de latão, nem ninguém. Eu tenho uma piada melhor, quer ouvir? Até pago pra ouvir, Guilherme. Vamos lá, diz que os nadadores, eles saíram da balada, mas queriam continuar agitando. Aí perguntaram pra um caipira parado na esquina: moço, onde é que a gente pode continuar zoando? E ele respondeu: lá no posto Ipiranga, entendeu? Posto Ipiranga, zoeira, bagunça. Boa essa, né? Claro que é, Guilherme. Vou ativar meu software de risadas. Ha ha ha ha. He he he he. É, nota-se que as suas risadas são bem naturais, né? Nem um pouquinho forçadas. Ok, chega por hoje então. Homem do Google, até mais ver. Abração, cara. Vou ali curtir uma balada olímpica e volto de madrugada. Fui. Homem do Google, um poço sem fundo da cultura masculina brasileira. Nota-se, né? Front Transamérica, até meio-dia. Transamérica Pop! Transamérica! Me sinto só, sempre foi assim e sempre vai ser. Transamérica. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha sonora mais blá blá blá do planeta e pelo menos uma coisa, né? Facinho de decorar a letra, né? E terminou na segunda-feira, às 7 da noite, o prazo para entrega na Justiça Eleitoral dos pedidos de registro de candidaturas para prefeito, vice e vereador feitos pelos partidos para a disputa das eleições municipais de outubro. O prazo era bem conhecido de todos, dia e hora, com tempo suficiente, pelo menos em tese, né, para que todos protocolassem a documentação exigida. Mas e não é que teve partido que se enrolou e conseguiu perder o horário aqui em Foz? Olha, tudo bem que no dia seguinte o juiz reconsiderou e aceitou o pedido, né? Mas, tipo, 46 candidatos correram o risco de ficar de fora da disputa por conta desse incidente. Tudo bem, a alegação foi de que ainda faltavam dos documentos, que demorou para ser emitido, mas sabendo, né, que seria corrido, sabendo que as repartições estariam lotadas com centenas de pedidos de certidões por parte dos candidatos, sabendo também quem seriam os candidatos do partido, será que não dava para ter providenciado isso com antecedência e evitado deixar para os 48 do segundo tempo? Pois é, né, o que a gente que olha de fora, né, fica pensando. E navegar pelo site do Tribunal Regional Eleitoral em busca das informações protocoladas pelos candidatos em seu pedido de registro de candidatura é uma verdadeira aventura, porque, olha, pelo menos a julgar pelo patrimônio que a maioria declara, dá pra entender por que tem tanta gente querendo ganhar o salário de vereador, né, assim, desesperadamente, porque, coitadinhos, tem sujeito e sujeita ali que ostenta, ostenta e ostenta no dia a dia, mas declara como patrimônio apenas um carrinho velho, um terreninho na periferia, uma casinha humilde, enfim, né? Ou nesse mato tem coelho, ou a vida deles é pura ostentação e zero organização, né? E aí é aquela história. Você confiaria em alguém assim para ser vereador? Tanto que esconde o patrimônio quanto aquele que não tem patrimônio por levar uma vida completamente desorganizada ou com quase nada de regras? Eis aí outro assunto para se pensar na hora do voto, né? E essa época é mesmo fantástica. Já reparou na quantidade de pessoas que te adicionaram no Facebook? Velhos amigos, sabe, né? Só porque agora viraram candidatos? Ou daqueles que simplesmente reapareceram em locais os quais tinham sumido há muito tempo, voltaram a falar com quem há muito tempo não falavam também, cumprimentam, dão tapinha nas costas, pagam café. Opa, pagar café não pode, mas enfim, né? Chegam do nada e prometem de tudo, confiando que este é o país do engana que a gente gosta, né? Vai você também, engana eles. Diz que vota e não vota, só pra ver o resultado ali nas urnas, vai. Só não volte a ser enganado, né? Porque aí a gente não gosta nem um pouco. Deixa esse assunto de engana que a gente gosta só pro nome desse quadro aqui no Fronte. Vamos agora ao primeiro intervalo no Fronte. Será que hoje tem 7-1? Calma, pessoal, não estou falando do jogo Brasil e Alemanha, não, mas do quadro do 7-1 da semana, nosso massacre do cotidiano no nosso lombo, porque a semana ela tem 7 dias, né? O jogo é de 7 erros e são 7 os pecados capitais. E também o Miller, o Close, o Kroos, o Kedira e o Chile meteram 7 na nossa retaguarda. Na volta do intervalo tem o quadro Maravilhas daqui. Ainda hoje tem o alemão da Transamérica, mas que desgraça, né? Só da Alemanha nesse programa. E também a mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Essa, pelo menos, não é alemã. Fronte Transamérica, até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.